Aveiro, SS. Tocou a marcha de núpcias, igreja abriu as portas, os convidados te olhando e o seu pai te levando, e sua mãe só chora. Bernardinho e Ana levando as alianças, só de olhar do nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama. Mas tem algo errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito. Esse casamento tá com noiva errado, era pra ser eu aí do seu lado, agora vou ter que sofrer calado, felizes para sempre, ao pra sempre largado. Alianças, só de olhar do nervoso, pressão 18 por 8, sintomas de quem ama. Mas tem algo errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. DJ Daniel,